Bom dia, bom dia. Rapaz, eu gosto da Victor e Uniforme, sala 49, backtrack autorizado, sumi pista livre. Decolou 4-9 com controle 935. Controle Salvador, trip 5221. Trip 5221, no contato radar, sumi mantendo 200, sai de agora. Agora e 200-3521. Bom dia. Trip 5414, livrando 1-0 para o 050. De Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, prossiga. Decolado Costa Azul, 01 a bordo, acionado 0242, retornando para Prado Forte. Gente, informe através de Bituaçu para o cruzamento das pistas. Vai chamar Bituaçu, Lima. Sigo 4-4, redução para 2-2-0-9. Reduzindo 2-2-0-9, 5-4-4. India Delta Bravo, controle. Mas escuta, prossiga. Tem condições de voar a Duna? Ah, pequeno, mantiva. Autorizado voar a Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0119, informe estabilizado. Vamos 0-9, 2.000 para fãs de Duna, 2.000 pés. Trip 5221, controle. Escuta 221. Temos um trapo a 12 horas, mantendo 500 pés a 3 milhas, não irá interferir. Sente, 221. Controle Salvador, Papá Romeu Lima, através de Pituaçu. Objeto 5811, chame o centro Recife na frequência, no 288 ao término 260. 288-260, Centro Recife, 5811. Papá Romeu Lima, chame Torre Salvador para o cruzamento das pistas, na frequência 118, decimal 612. 786, até daqui a pouco, Lima. Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima para cruzamento das pistas. O triplo, Papa Romeu Lima irá manter esfera sobre o farol de Itapuã, aguardando para cruzar o final do 35. Espera sobre Itapuã, o Lima. Papá Romeu Lima autorizado o cruzamento da final da 35, chama para a final da 28. Autorizado 35, vai chamar para 28 o Papá Romeu Lima. Ouça na R6311, decolou ao 55, controle 935. 935, uma boa, Xené 631. Não para sequenciamento, mantenha a presença de pro, limite o curso localizador. Flip 5414, mantendo a presença de pro, limite ao curso do localizador. Falei, Salvador, mais uma vez, boa. Tá, bom dia, eu chamei 6311, decolou. Da Euleda Bidev, tá visual, se autorizando, valida. Chamei 6311, contato radar, sube, mantenho 360, está autorizado, voa Dael. Voando Dael, 6311. 35414, completa a redução para 1809. Completando a redução, 1809-5414. Romeu Lima para cruzamento da 28. Autorizado. Triplo Papá Romeu Lima, são em buraquinho. Autorizado, muito agradecido. Papá Romeu Lima, vai chamar em buraquinho. Vai atingir o 5.000. Desça para 2.000 pés, trip 5.4.4. Ajuste no 019. 2.000 pés com no 019. Índia Delta Bravo, autorizado curvar esquerda na proa 130 para localizador em forma estabilizada. Esquerda 130 para estabilizador, reportará. Barro meu Lima, vertical de buraquinho, senhora. 4-1-4, descendo para 2.000 pés, nesta posta autorizada em interceptar o localizador. Inicie a redução para aproximação. 35-4-1-4, reduzindo para aproximação, descendo para 2.000 pés com 019. Índia Delta Bravo, confirma a velocidade indicada. Volo 45. Certo, e controle manter essa velocidade até Simbra? Afirmativo. Por gentileza, para sequência meta. Firmo. Controle, o trip 5221. Prossiga. Autorizaria a coordenação por conquista direto. Autorizado, trip 5221. Fugiei, obrigado. Controle, Papá Romeu Lima, agora na sua escuta. Papá Romeu Lima, informe 20 milhas. Vai chamar 20 milhas fora, o Lima. Trip 5494, interceptando o lote. Centro, completo, final, aguardando a transferência. Completando, aguardando. Índia Delta Bravo, confirma intenção de pouso, pista 10 ou 97? 97. 97? Afirmativo. Sente. Delta Bravo está visual, autoriza a curva esquerda para encaixar na base para a direita, para o 97? Solicita autorização, Torre Salvador, 118.6. Sente. Vá. Voo 1983, informação Papá confere, Guarulhos 360, aprovado. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após voa direto, posição Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper Whiskey 50. Controle 119, decimal 35, aciona 5123. 360, precisa Upper Whiskey 50. Saída da El, Leda, pós-Leda, Bidev, intercepta o via e o controle 1935, transporte 5123, 983. Correto, chame pronto para acionamento e puxe, gol 1983. Reportará pronto. Solo Salvador, Lima, Bravo. Confirmando quem chamou o solo Lima, Bravo. Positivo, Lima Bravo Alfa do Pátio 4, centro de informação Papá, plano para o S Polaris, o POB 10, pronto para copiar. Gente, confirme o a EOBT do plano, Lima Bravo Alfa. Passa nível 130, chame o centro Recife agora na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 1260, obrigado. Gente, dentro de alguns instantes deve estar chegando seu plano aqui no solo. Assim que eu ou tiver, eu estarei copiando, ok? Lima Braval. Completando, 1286, obrigado. O plano foi do Lima Braval, foi feito às 8h49 no terceiro. Continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Completando e aguardando autorização, trip 5494. Não ficou 063, eu não. Tem adequada transferência. Índia Delta Bravo, solo ao 03, vai prosseguir para que pátio? Sente livre à direita, não escuta até o corte. P5414, ventos de 180 graus, 1 noites. Tem livre pouso na 10. Livre pouso 10, trip 5414. Papá Romeu Lima, não tem o tráfego a informar, tem frequência livre, informa o Rio Grosso. Frequência livre, vai chamar no regresso o Papá Romeu Lima. Papa Romeu Lima, Bravo Alfa, copia. Pronto para copiar. Autorizado, Salvador, plataforma West Polaris, 1.000 pés, decola da 107 com curva direita. Após a decolagem, segue direto na radial 200 por 262 milhas. Controle 119.35, aciona 0133. Confirmação do trafão, por favor. Confirme. Uma para a volta, para continuar o transporte. 0133. Pista 17, decolagem, curva direita, axé, mil pés, até o 200, por 2,6 milhas, transporte 0133, controle 119.35 e o 12.18.60. Afirmativo, cotejamento correto, confirme POB? POB 10. Tomei a livre direita, Olivra 1219. Lamento táxi e decolagem, bom voo, bom dia. Lima, Bravo. Lima, Bravo. Só para informações que tem alguns animais sobre a pista, pássaros. Sim, poderia confirmar a posição aproximada? Taxiway Delta, com bastante pássaros. E os mesmos estão na pista, na pista. Na pista evoluindo pela grau, né? Mas estão, alguns estão bastante na pista. Ok, grato pela informação. Pátio 4, livre acionado, Summit Tax, Lima, Braval. O 5414, táxi autorizado via qual taxiway? O táxi com o Fallen 1219 já na Alfa, o Trix 5414. 1219, boa. 5414, na escuta. Olha o Trip 5414, livrou na sua escuta. Táxi autorizado via Alfa Juliette para remota 14, Trip 5414. Alfa Juliette para Juliette 14. Controle, bom dia, o da 3896 está assistindo a informação Papa. No 397, centro da informação, teria saída prevista? Bono 397, São Paulo, Congonhas, nível 380, informação a Quebec, já tem pré-aprovado, copia? Sempre, Bono 8397. Autorizado São Paulo, Congonhas, 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após voa na posição bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 1,6 dúzia, após Bravo, Hotel, Zulu, após segue como rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5,1,26 dúzia. Autorizado 380 para São Paulo, saída da EL, da pistão no zero com curva direita, após lida, direto bridge, intercepção de forma do Lu no meia, tava até o Zulu, direto roda do plano. Controle 119.35, transfere 5,2, gol 1397. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento push, portão 03, gol 1397. Reportar para o push, portão 03. Pra de Duna. Está autorizado Itap. Itap, autorizado, sumiu para ingresso na 17. Gente Lima Bravo Alfa, autorizado a alinhar e decolar da 107, o vento é de 107, 0 graus, 16 nós. Good morning, 3602, requesting flight level 320, Puerto Seguro. confirmando, Gol no 397, pronto para acionamento push. Stand 3602 requesting clearance to Puerto Seguro for level 320. Stand 3602, Quebec information, standby to ATC clearance, Puerto Seguro flight level 300. Okay, we're standing by 3602. Lima Bravo Alfa, decolou aos 15 com controle 1935. Lima Bravo Alfa. Bravo Zulu, informação Quebec, confere, autorização para Sierra November Mike Charlie, nível 085, número 2 para cópia, aguarde. Total 9911. Total 9911, Fortaleza flight level 310, Quebec information, standby to ATC clearance, number 3 to copy. Acknowledge information, Quebec. Aguarde. Bravo Zulu, na escuta. Confirmado a radial ideal 290, e quantas milhas se afasta do Bairro Salvador? Gente, se encontra no pátio 4? Gente. 1217, a pista 10 está impraticável devido a bastante pássaros na mesma. Então, se eu desça e mantenha 050 e inicie órbita na posição ITAP. Então tá, entendeu, desce para 050 com órbita ITAP, o 3296. Afirmativo, aguardando novas informações. Stand 3602, ready to copy? Permanece ready for copy. Porto Seguro, flight level 300, runway takeoff 10, after takeoff, right turn, via upper risk 50, Dael departure, then Leda transition, after fly direct, eu disposition, Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Salvador Departure 119.35, Squawk 5131. 3602, understand, we are cleared to Port Segura for level 300. Departure Dial, Leda, Upper Whiskey 50, direct to UGIS 119.35, 5131. 3602. Certo. Aguarde, mantém na escuta. Salvador 3296. Prossiga. Tem previsão? É abertura? Não tem mais não. Vamos fazer o contato com a torre e aguarde informações. Se eu confirmar, foram pássaros, foi isso? Confirme? Foi pássaros. Afirmo. Bastante pássaro na pista no zero. Confirme autonomia para espera. Aguarda.